Na frente de casa, as crianças gritam, brincam, choram, brigam. E isso às vezes me irrita, isso às vezes me faz dar risada, mas acho que me irrita mais do que me faz rir. Então eu sigo andando, passo por trás do bar e o som do jogo do Bahia se faz presente. Eu vejo um senhor que eu conheço, que já me contou muita coisa sobre o filho que ele perdeu, sobre pessoas que ele viu morrer na obra daquela ponte na frente da barragem. E dou um oi pra ele e sigo meu caminho. Percebo como eu arrasto o chinelo pra andar. Esse som, que pra mim me parece um pouco charmoso, se destaca na minha andança. Desço a rua e passo por um vizinho mexendo em ferramentas bem altas. Sigo meu caminho, sempre ouvindo o som do meu andar, do meu chinelo. E nesse ponto, já mais perto do rio, bem colado no rio, eu escuto um pouco dos grilos. Eu sigo e de longe escuto uma vizinha falando de mim. Eu tô com o microfone direcional, então consigo captar de longe. E escuto ela estranhando que eu tô com o microfone. Resolvo me aproximar e falo pra ela que não tô gravando, que só tô escutando os sons. Ela fala que por ela tudo bem. E, enfim, sigo meu caminho. Volto pra praça na frente de casa. E de novo as crianças. O som de um paredão próximo entra na minha escuta. Sento um pouco no meu banco, que eu sempre gosto de sentar nesse banco, e fico ali observando as movimentações, as pessoas conversando, bebendo cerveja. Aqui as coisas são muito sonoras. É engraçado perceber como as sociabilidades são mais ou menos estridentes. Levanto e continuo andando. Passo de novo por trás dos bares. Vou reto na rua, rente ao trilho do trem. E chego na frente de uma igreja neopentecostal. Nela, na frente dela, eu sento e fico escutando o louvor e os sons dos carros que passam, das pessoas que passam também. E o som é um pouco abafado porque eu deixo o microfone colado na mochila, porque eu não quero chamar muita atenção. Fico ali um tempo escutando, observando também um homem que entra e sai de casa e também me observa. Depois decido continuar andando e chego num ponto da rua que eu nunca tinha ido, onde tem uma escada que dá direto no rio. É uma escada, literalmente, pro rio. Eu acho muito bonito isso. Escada pra lugares onde a possibilidade de transporte terrestre termina, e só que continua a geografia terrestre. Então é uma escada que adentra o rio. Eu vou até o último degrau dela antes de fato entrar no rio e aponto o microfone para diretamente pro rio, bem, bem próximo assim, e escuto a água que vai e vem bem suavemente, numa correnteza bem, bem fraquinha. E escuto isso por um tempo. Só que o som da igreja nunca sai do fundo porque é muito alto. Então é um som de natureza, assim, só que muito preenchido por um louvor. E isso me faz pensar em como existe uma falta de vazio aqui às vezes. O vazio que eu falo é o silêncio. E isso é raro aqui. Agora, por exemplo, isso tá acontecendo porque são 3 da manhã de uma segunda para terça-feira. Mas os horários daqui são horários de uma classe trabalhadora que dorme cedo e acorda cedo. E, enfim, eu continuo meu caminho depois de ouvir um pouco do rio e volto a ouvir meus passos, volto a ouvir as pessoas conversando. Passo por um grupo de 3 moleques conversando e de novo passo pelos bares, onde o som do jogo, das pessoas conversando, da sinuca, invade a minha escuta e chego na frente de casa e vejo as crianças brincando quase que eternamente. Abro a porta de casa e o som forte do cadeado destrancando me chama a atenção. Entro, fecho a porta e os sons continuam, porque aqui todo o som da rua é também o som de dentro de casa.